Panorama Agrícola para 29 de setembro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 29 de setembro de 2014, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem a si próprio elogia não merece crédito. No programa de hoje você ouve uma dica alimentar. Agronegócio lança campanha contra medicamento veterinário ilegal. EPAGRE apresenta boletim técnico com avaliação de cultivares para Santa Catarina. Merenda escolar pede e agricultor fornece abóbora para alunos de Itajaí. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. A batata doce é o alimento da moda para quem quer fazer dieta. Ajuda a emagrecer e a afinar a cintura. A batata doce é rica em carboidratos e possui uma série de vitaminas, além de sais minerais, como fósforo, cálcio, potássio, ferro e sódio. O efeito sobre o peso se daria por causa da sensação de saciedade por mais tempo, diminuindo o consumo em excesso de outros alimentos. É hora das notícias. A EPAGRE está lançando o boletim técnico de número 164, que traz a avaliação de cultivares para o estado de Santa Catarina, ano 2014-2015. Nesse documento, nesse boletim técnico, existe a avaliação de desempenho de diversas cultivares quanto à saúde, produtividade e tolerância a doenças. São abordados neste boletim técnico as seguintes culturas: aipim, ameixa, arroz irrigado, banana, batata, batata doce, cebola, citros, feijão, maçã, milho, morango, pepino, pera, pêssego e nectarina, trigo e uva. Boletim técnico 164, avaliação de cultivares para o estado de Santa Catarina 2014-2015, no site da EPAGRE. O crescimento descontrolado do comércio de remédios veterinários ilegais está unindo entidades do agronegócio em uma campanha nacional para combater a pirataria de medicamentos de uso veterinário. A iniciativa tem por objetivo informar e educar todos os elos da cadeia produtiva de proteína animal sobre os riscos e os malefícios do uso de medicamentos falsificados, contrabandeados e sem registro. Os produtos comercializados de forma ilegal hoje representam em torno de 15% do segmento de saúde animal, o que equivale a R$ 600 milhões de reais por ano. Na avaliação das entidades que apoiam a campanha, os produtos ilegais significam prejuízos para a saúde animal, saúde humana, para a sanidade, para o produtor em geral e para a indústria veterinária. Existem alguns pontos a serem checados para que você possa se certificar da legalidade ou não e da qualidade do medicamento veterinário, entre os quais estão a embalagem, que deve conter a aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como o número de registro no Ministério. Identificação também de um responsável técnico na embalagem, a existência de um telefone de serviço ao consumidor do fabricante. A embalagem deve ser em língua portuguesa, indicando a data de fabricação e validade. E também você pode consultar o compêndio de produtos veterinários para evitar comprar medicamento veterinário ilegal. Participe do terceiro encontro catarinense de educação ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento. E inscrições para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos até 30 de setembro pela internet. Informações no site da IPAGRE e no site da SDS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o agrônomo e extensionista da IPAGRE em Itajaí, Antônio Henrique dos Santos, sobre a implantação no município de Itajaí de uma unidade demonstrativa ou uma unidade de referência técnica sobre abóbora. É uma novidade isso, né, Antônio? Em termos, assim, é uma novidade. Ela não é ainda é plantada aqui na região e não é recomendada, assim, tecnicamente, pela pesquisa, mas o que a gente tem visto é que ela, o pessoal que tem plantado aqui se saiu muito bem, né, no plantio. Ela produz muito, né, tem uma produção muito boa. Embora sem essa recomendação técnica, o porquê de abóbora estar sendo plantada aí na região? Isso é em função de uma cooperativa de produtores, de familiares, né, que estão entregando hortaliças na merenda escolar aqui do município de Itajaí para 35 mil alunos. Então, além de outras hortaliças que já eram produzidas aqui, surgiu a demanda, através da recomendação das nutricionistas, né, que essa abóbora fosse incluída no cardápio. Então, o pessoal começou a plantar meio por iniciativa própria, né, e viram que tem uma resposta muito boa de produção, produtividade, né? Correto. Antônio, e essa unidade de observação, qual o objetivo dela? O objetivo é fazer um acompanhamento mais detalhado, né, com a gente fazendo uma medição de produção, produtividade, ocorrência de pragas e doenças. E ao final dela, a minha colega aqui, a Rose, também vai preparar também, a gente vai fazer algumas reuniões técnicas e também a parte de preparo de pratos, né, com essa planta também, com essa abóbora, né? É abóbora aquela amarelinha, rajadinha? Isso, é abóbora paulista, abóbora seca, que chama-se aqui, né? Então a gente conseguiu já algumas variedades aí, o pessoal agora planta em bandeja, né, não faz mais plantio direto. E já estão sendo preparadas essas semanas, mudas vão ser semeadas para daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente implantar na área lá. Onde será implantada essa unidade? É na propriedade do seu Carlos Eduardo Lana, na colônia japonesa, o Rio Novo é chamado aqui, que é uma comunidade que mais produz hortaliças aqui no município de Itajaí. Correto, na estrada para Brusque, à esquerda. Não. É na estrada que vai de Florianópolis para Joinville, na altura do rio Itajaí Mirim, na barragem da CEMASA ali, que é a barragem de contenção de salinidade, né? É bem ao lado dessa barragem. Perfeito. Comunidade Rio Novo. Rio Novo, na beira da BR-101. Bom, e é um plantio que já tem destino certo, a merenda escolar. Certo, aham. Isso são mais de 30 sócios dessa cooperativa, né? E essa cooperativa, inclusive, ela foi agraciada com um projeto estruturante do SC Rural, né? A gente está nos trâmites finais ali para a construção da obra, que vai contemplar a sede e uma câmara fria, uma câmara de congelamento e área para processamento mínimo também dessas hortaliças. Quais são as hortaliças que a cooperativa produz? Principalmente folhosas, alface, cebolinha, rúcula, brócolis, uma infinidade delas. Aqui é a especialidade de Itajaí, são todas essas folhosas aí, né? E agora, aipim também. Correto. E agora então também a abóbora seca. Isso, a abóbora também vai fazer parte também da merenda escolar, né? Que já está sendo solicitado, né, pelas nutricionistas que recomendam o cardápio, né? Perfeito. Nós agradecemos, então, a entrevista de Antônio Henrique dos Santos, agrônomo e extensionista da IPAGRE em Itajaí. Muito obrigado, Antônio, pelas suas informações. Obrigado também pela oportunidade, Mauro. Um abraço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.